mantém posição antes da Juliette, agora ingresso Patimônio. Sente a direita, vai livrar e manter posição antes da Alfa 4209. Antes da Juliette, começa a frequência. Correto, a matriz escuta antes da Juliette, 4209. Comia 04, livre decolagem, 050, 4 nós. Livre decolagem, 604. Vosca, ciente, mantém a posição. No localizador, passarei a visão com a pista. Cadê 224? Está autorizado o sinal LF, turno no 86. 286, obrigado, até já. É. Só 9907, desça para 2000, pensa autorizado LF, aponte localizador. 2000, autorizado LF, Mariana Lock. Gol 604, decolou os 23, 1208. 208, boa. Na Juliette, 4209. Ô, Bravo Oscar, condições de cruzar o campo acima de 2000 pés? Controle, boa noite, gol 604. Na Momo, curvando à esquerda, passa 2400 para 370. 604, contato radar, sub manter o nível de voo 370. Mantém um perfil da saída Momo, voo 604. 370, perfil Momo. 4, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 7, passageiros, aguarda a autorização. Bravo Oscar está livre, observa a gestão para cruzar o campo acima de 2000 pés. Vento 050 com 612 nós. O 4209, portão 3, após o tráfego Pinturavari. Gente, após o 3420. Passarinho do 2224, vento 050 com 4 nós, autorizado o pouso, cheque o trem. Tá livre de pouso, passarinho baixar e travado. Curva na esquerda, Romeu Bravosca. Afirmativa, guarda transferência, Romeu Bravosca. Bravosca. Bravo Oscar, chama o controle 120, 8, tamo voo. Lugano 8, grato, Oscar. Boa noite, Papa Romeu, Romeu pra Oscar. Boa noite, total, continua a aproximação, aguarda pista livre. Continua a aproximação, aguarda pista livre, total. Pode ser 2000? Autorizado, descida para 2000 pés. Está autorizado LF, reporte no localizador. O ajuste no 017. Autorizado LF, reporte estabilizado 2224 no solo 227, direita, Alfa e Juliette, remota 14. Na direita, Alfa, Juliette, remota 14, passarela. Total 9907, check o trem, 030 graus, 04 nós. Baixo, travou, livre pouso, total 9907. Bora, Salvador, boa noite, voo no 889, ajustando o tráfego nacional, mantendo, mantendo. Afirmativo, gol no 889, após o tráfego ali, mantém. Abraço, valeu, mantenha a noite. Web 6747, coordena com a equipe de solo. Vai passar um tráfego da passarela da retaguarda. Após o tráfego está livre, puxa. Outro passarela, 6747. Recepção, olá, 3305, por autorizado LS, torre 186. 86, D4. Controle Salvador, muito boa noite, chegou no 076 da frente da Zulu, descida para 150, passou 170. Pode frente, ali. Alfa, no pode frente, 799. 1889, a linha. Pista 10, tá pronto? Confirmando? Tá pronto, eu tô pronto, é a linha de manter no nosso. Pista tá livre, tem livre decolagem. 07049, gol no 889, a linha decola. A linha decola, 10 no 889. 25972, formação Zulu. Já ficou na bola. 25972, acione identificação, desça pra 4000 pés, chegada bom. Ajusta no 07. 4.0017, chama o centro Recife, frequência 12085, alterne 125, decimal 45. Recife 2085, alterando 2545, 6045. Boa noite. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, chama o centro Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45. 6852545, Romeu gravado. Então 3305, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Tá bom. Aguarde. Decolou os 31, 1208 08. Então 3305, autorizado pouso, 060 grau, 049. Autorizado pouso, está 3305. 39, contato radar, se me manter o nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 989. Web 6747, 160, a bordo, 4 horas com fins para o táxi. Comando 167 com fins, 4 horas. Afirmo, 160 a bordo, para o táxi. 160, ciente via Índia, no ponto de espera 186, 1017 o ajuste. 186, 1017, 6747, obrigado. Salvador, no trip 5515, boa noite. Trip 5515, acione identificação. Chamada idente, passando o código. Contato radar, 68 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância na proa de Bonfim. Reporte da descida, trip 5515. 5515, aí. 3305, no solo aos 34, direita, Alfa e Juliette, portão 612. Direita, Alfa Juliette, portão 612, essa 3305. Salvador, autorização para 6393 na sua frequência ou no solo? Pode ser nessa frequência, guarde cota Guarulhos. Você escuta, obrigado. Você ajuda a Dael, né? Afirmo. Salvador 6747 da Web, ponto de espera pronto. Web 6747, vento 030 graus, 029, autorizada a linha de cola. A linha de cola, 6747. 070 para o 050, Golo 076. 076, desça para 3 mil pés, ajuste no 017, número 2 na aproximação. 3 mil pés, Golo 076. Só mais um instantinho pra cópia. Pronto. 747 aos 37, 120, décima 8. 308, o Xerã 6313, autorizado 360 Guarulhos. Via Apesulo 10, bridge, Apesulo do meia, BHZ, após conforme. Decola da 10 direita, da Euleda, bridge. 120, décima 8, 5474. 360, pode falar da Euleda para a informação? Autorizado. Obrigado. Olo 889, chama Centro Recife, frequência 1251, alterne 3325, boa noite. Seguimos com Recife 25, 13325, 89, boa noite. 5474. 5474. O Chané 6313. Chama o centro Recife, corrija, chama a 2, no 862, para o povo. 862, eu vim, obrigado, 972. Bolo no 076, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador. 2 mil pés, reporte localizador, Bolo no 076. Visando LS, 190, agora baixo travado. E o 5972, autorizado pouso pista 10, vento 0 no 0 graus, 02 nós. Livre pouso no 0, via 5972. Ponto de Salvador, muito boa noite, o Xenar 6224, ciente da Zulu. Xenê 6224, aciona identificação, chegada a MAN, desça para o nível de voo 050. Identificou a MAN 050 na sua escuta, 2-2-4. Salvador é B6748, desvio direita, pro 240 para a formação. Trip 5515, ponto ideal descida. Proa 240, objeto 6747. Afirma. Quantas milhas nessa proa? Mas 15 milhas, senhor. Não entendi. Polo 515. Tá ok, sim. Estão autorizados desvios. Reporte de retornar na proa de Leda. Passará, obrigado. Trip 5515, desça para 4 mil pés. O ajuste no 0, 17. 5515 para 4 mil, com 1017, gente. Polo 076, complete LS, chame a torre 1862, bom pouso. 1862, grato. Oi, Salvador, gol no 076, final, localizador. Polo 076, continua a aproximação, reporta baixar pra lá. Abraço, gol 076. Rio 5972, no solo aos 43, Alfa Kilo, Pat 3, informado, posição 8. Alfa Kilo, Pat 3, posição 8, informado, posição 8. 1251, não tem 3325. 251, 3325, recebo 340, 6747. Obrigado, seu Palanque. Boa noite, meu bom. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, autorizado LS, vai reportar no lote, vou chamar 6224. Sete livre pouso, pista 10, 020, 4 nós. Livre pouso, tem baixado travado, 076. 63613, descida push, estacionamento, posição 04. Chame táxi. Autorizado, chama táxi, eu vou chamar 63613. Círculo 5 com a indicada? Solo aos 47, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette, mantém essa frequência. Juliette, voltando 2109. 202107.